identificação. Informando, orientando e divertindo com responsabilidade social. Respeitando o ouvinte e defendendo a cidadania. No rádio, no smartphone, na internet você ouve. ZYK 557, amplitude modulada, 1080 kHz. Transmitindo da Estância Turística de Batatais, no estado de São Paulo. Difusora consolidando no jornalismo e na credibilidade. A maior audiência da cidade. Um rádio com tradição, com credibilidade. Em breve, em um novo canal. 88,3 Batatais é Difusora. Vem aí. Difusora FM. O sucesso está no ar. Emoção, informação. Sempre sua companhia. A Difusora Batatais, a partir de agora, vai no fundo do baú e roda para você os melhores hits de todos os tempos. Lábios que beijei. Está no ar, Alô Saudades, um programa onde a música de ontem trará grandes recordações. Alô Saudades, a apresentação de Compadre Batista. Amigos, são 97, gente. Bom dia. Quem tem o prazer em cumprimentá-los nesta manhã linda de Batatais, um pouco de calor, é Compadre Batista. Nós estamos começando, com as graças de Deus, né, Juliano? Mais um Alô Saudades, que vai ao ar até às 12 horas. Nós agradecemos de coração a participação dos ouvintes, cumprimentando a equipe difusora. Então tá aí, a gente fecha o programa de hoje com Altemar Dutra, Dançando com Lágrimas nos Olhos. Depois